Deus e confiar. Jesus não deixa nada lhe faltar. Tudo que você precisa Ele dará. Pra que se preocupar com amanhã? É preciso crer em Deus e confiar. Jesus não deixa nada lhe faltar. Tudo que você precisa Ele dará. Põe a tua fé no Salvador. Ele não desampara o seu povo. Em tuas mãos está todo vencer. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Jesus vai lhe estender as mãos e estará para sempre ao seu lado. Abre o coração, se deixa iluminar. Cristo nunca mais te deixará. Se preocupar com amanhã, é preciso crer em Deus e confiar. Jesus não deixa nada lhe faltar. Tudo que você precisa Ele dará. Põe a tua fé no Salvador. Ele não desampara o seu povo. Em tuas mãos está todo vencer. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Jesus vai lhe estender as mãos e estará para sempre ao seu lado. Abre o coração, se deixe iluminar. Cristo nunca mais te deixará. Cristo nunca mais.